À beira do abismo. Quem diria que o À Beira do Abismo ia chegar aos 80 episódios? Mas é verdade, este é o 80º programa deste podcast e a convidada é a Susana Romana, guionista já com uma longa experiência dentro e fora do humor feito em Portugal. É, por exemplo, agora guionista do 5 para a meia-noite, já era no tempo da Filomena Cautela e continua agora a ser com a Inês Lopes Gonçalves e, por causa disso, dá para perceber que esta conversa já foi há umas semanas, porque, entretanto, o programa já voltou. Ela também escreve algumas crónicas para o Observador e falamos de uma delas mais à frente e apresentou o programa Quem Desdenha, uma criação do canal Q, canal, aliás, com o qual ela esteve envolvida muitas vezes. É um programa com uma lógica muito engraçada, em que os convidados vão falar dos seus ódios de estimação culturais. E isso eu acho que é muito saudável. Uma outra coisa que a Susana faz e que não chegámos a abordar nesta conversa é a rúbrica Macaquinhos no Sótão, da M80, que deu origem agora a um livro que reúne algumas das várias crónicas dessa rubrica. E não falámos disto e não falámos de outras coisas, porque infelizmente a conversa teve de ser feita a contra-relógio, mas eu creio que a conversa foi muito engraçada e tenho mesmo pena que não tenhamos falado mais, mas o que ficou gravado já valeu a pena e por isso espero que gostem. Aqui fica a conversa com a Susana Romana. Então, como é que tu estás? Está tudo bem contigo também? Também, também. O que é que andas a fazer agora? Estás em trabalho agora? Muito apropriada, estás com uma t-shirt muito apropriada ao dia. É de propósito? É verdade. Não, não foi de propósito. Mas agora lembro-me. Faz 80 anos. Faz 80 anos, é verdade. Epá, não tinha lembrado, a sério, não foi de propósito. Eu vou pensar que foi de propósito. Comigo está tudo bem. Estou neste exato momento a escrever o guião do primeiro 5 para a meia-noite da Inês Lopes Gonçalves. Então, e como é que está a ser isso agora, de escreveres a nova série com a nova apresentadora? Sabes que, pronto, eu fiz duas séries com ela e com a Mena, ou seja, também não estou aqui de paraquedas. E eu conheço a Inês há muito tempo, porque a Inês começou na apresentação do humorismo no canal Q. Por isso eu já escrevi muito para a Inês, já não é propriamente uma estreia, que é uma coisa que eu acho que nos deixa as duas um bocadinho mais descansadas. Sim, sim senhor, está bem, pronto, é isto, então vá, tchau. Pronto, não, então vá, beijinhos, 4 minutos. Então, mas... não, mas olha, obrigado antes de mais por teres acedido ao convite. Olha, já estava para fazer isto há algum tempo e só agora é que surgiu a oportunidade, mas... Estive a fazer alguns episódios por Zoom e é sempre uma experiência interessante, porque as pessoas deixam de se ouvir e coisas assim. Tens alguma história assim com o Zoom desta quarentena ou da pandemia? Pá, não muito. Sabes que eu tenho a sorte de normalmente ter que usar o Zoom para reuniões de trabalho, mas trabalhar sempre em ambientes um bocado descontraídos, por isso se acontecer alguma coisa, não é? Tipo, já toda a gente viu o rabo do meu gato 500 vezes durante esta quarentena, que ele vem-se pôr ali... houve uma vez que ia gravar uma coisa para um programa de rádio do Observador e disseram, é por Zoom, mas não te preocupes porque é só áudio. E então eu estava de pijama e depois de repente quando eu ligo estavam pessoas com quem eu não tenho muita confiança, tipo o Bruno Vieira Amaral, o Pedro Buxeri Mendes, toda a gente a ver-me e eu com pijama da mini. Pronto. E resolvi assumir o meu pijama da mini, achei que era a melhor maneira de resolver a situação. Por isso só assim coisas deste género, ainda não tive assim muito... A minha internet tem suportado bem, que eu acho que é o pior pesadelo das pessoas nesta altura, é perceberem que não precisam só de água e de eletricidade, precisam de uma internet que funcione decentemente. Epá, sim, sim, de facto, esta altura deu para perceber que ainda temos muitas falhas na internet. Mas olha, uma coisa que... Eu outro dia estava a passar pelo canal Q e estava a dar o Quem Desdenha e é daqueles programas que eu gosto muito, independentemente da hora que está a repetir, eu gosto muito de ficar a ver. Sabes que pronto, uma pessoa quando faz um programa, sobretudo no canal Q, acha, ninguém vai ver, nem a minha mãezinha. E curiosamente, tenho muita gente a falar-me do Quem Desdenha, que é uma coisa que eu não estava à espera, eu fiz o Quem Desdenha porque me apetecia conversar com aquelas pessoas sobre aquelas coisas, achei sempre que ninguém ia ver, nem ninguém ia ouvir. Epá, não, mas é refrescante estar... De repente a ligar a televisão e ver alguém falar mal dos Smiths. É uma coisa. Foi o Tomé Fonseca, não foi? Exatamente. Não é que eu não desgosto do Sneath, só não. Enfim, gosto muito do Pennies Dead, álbum incrível e tal, mas o resto. E o Morrissey como pessoa, como tu pensaste. Sim, o Morrissey é execrável. Sempre que as pessoas falam, sempre que há uma bronca, sei lá, os Louis C.K. da vida e os Kevin Spacey, eu penso sempre, eu gosto de uma banda que o gajo é nazi. Sim. E não disfarça, nem sequer, não estou a dizer nazi, tipo força de expressão. Não, não, de andar com símbolos, de... cantar em comícios. Eu gostei, foi muito, foi quando foi aquela, pronto, aquele massacre na Noruega, sabes qual é que foi a resposta dele? Ah, sim, mas o McDonald's mata muito mais vacas por dia. Epá, pois... Não estás a ajudar. Não, de tal maneira que ele, lá está, ele faz o discurso pró-veganismo, que é uma coisa que hoje em dia é muito mais comum, ele faz um discurso pró-veganismo para aí desde os anos 80 e ninguém quer saber, porque ele é só uma besta a dizer as coisas. Eu duvido que alguém no mundo alguma vez tenha ficado vegan ou vegetariana à Paula do Morrissey. Também duvido. Houve algum ódio de estimação teu que não chegaste a pegar ou achaste curioso que ninguém pegasse no Cães de Desdenho? Eu acho que não. Sabes que eu no início fiz uma lista, porque como o oráculo que aparecia, o oráculo meu que aparecia em todos os programas era diferente, era sempre pessoa que não acabou de ver, não sei o quê, pessoa que... E então eu logo no início tive que fazer uma lista dos meus desdéns e das minhas fraquezas, porque há coisas que eu não me orgulho propriamente, só coisas que, pronto, aconteceu eu nunca ter visto The Wire para lá da primeira temporada, não foi de propósito, não planeei ter essa falha na minha cultura geral. Eu não faço propósito para não gostar de Walter Ugumem, mas não consigo, leio duas frases e fico, sou burra e desisto. Nem todas as coisas eu acho que a culpa seja da obra em si, algumas são mesmo as minhas incapacidades. Não houve assim nada, mas o que eu gostava mesmo era da sensação quase libertadora das pessoas poderem, pá, lá está, a dizer mal de uma coisa que toda a gente gosta. E eu fiquei contente por aquilo ter corrido bem e por eu achar que o ambiente nos programas era sempre porreiro, porque na altura que eu resolvi fazer do Cães de Desdenho, eu já tinha gravado um ou dois, porque eu gravei aquilo tudo de seguida e depois foi passando. Eu já tinha gravado um ou dois, e está há um ano e meio, e o Marco fez um post no Instagram dele, bastante bem escrito e bastante bem articulado, sobre como agora está na moda odiar tudo e os haters e que as pessoas não têm noção do trabalho que dá a fazer coisas, e eu pensar, ah, se calhar inventei o programa mais besta de sempre, se calhar eu não devia andar a fazer isto, de tal maneira que eu queria ter convidado o Marco, eu tive pudor em convidá-lo, a pensar, eu não vou convidá-lo. Agora pegas a todas as coisas que não gostas, até porque o Marco tem fama de gostar de tudo, não é? De ver sempre o lado dourado de isto é o Academia de Polícia 4, mas atenção que tem aqui uma coisa neste canto que é muito boa. E então houve uma altura que eu comecei a duvidar um bocadinho do formato, mas acho que mesmo o ambiente que ficava lá das pessoas, pronto, admitirem que há coisas que não gostam muito, eu acho que foi sempre uma coisa em boa onda, foi sempre uma coisa porreira. Eu sei que mencionaste a Academia de Polícia 4 de uma forma completamente aleatória, mas eu tinha uma opção com esse filme quando era miúdo, vi-o para aí 10 vezes. O 4 concretamente? O 4 concretamente, eu não sei porquê. E sabes que eu há, para aí, há coisa de 2 ou 3 anos voltei a ver o filme e percebi que é uma merda. Mas, epá, mas não sei porquê, não... quando tinha 10 anos adorava aquilo. Pá, há sei. Coisas da infância que não se... Há outras que, pá, que tipo um dos meus filmes preferidos da infância, eu posso continuar a ver 500 vezes como continuo a gostar, que é o Regresso ao Futuro. Regresso ao Futuro, eu posso ir sem medos. Houve uma altura que resolvi tentar rever o Alf e achei que mesmo para criança, eu devia ser uma criança que tinha batido com a cabeça num balcão de um estabelecimento, porque aquilo era péssimo, olhe-se para aquilo como se olhar. Por isso uma pessoa tem que ir com muita cautela. Qual é que é o 4? O que é que acontece no Academia de Polícia 4? Porque eu acho que ver na minha fase de infância, eu vi para aí, vi os primeiros dois muito, e acho que vi para aí 3, eu acho que o 4 já não vi. Eu infelizmente vi os 7. Depois da Rússia. Mas, sim, o da Rússia é o último, é o 7º, que até tem uma versão do Game Boy, e o do primeiro Game Boy, é uma história completamente. Mas o 4 eu só me lembro que tem o balão no fim, é a única coisa que eu me lembro agora. Depois, ah não, e o gajo que fazia as imitações, não me lembro do nome dele. Pá, ele tem uma cena em que faz karaté, acho eu. São as únicas coisas que eu me lembro do filme, mais nada. Sabes que o tipo que faz as vozes da Academia de Polícia, eu de vez em quando, nos últimos anos, desde que pari, não tem sido possível, mas quero lá voltar, ia todos os anos a um festival de humor na Escócia, que é o Fringe, em Edimburgo, que tem comediantes de todo o mundo a atuar em todo o lado, desde grandes salas de espetáculos até uma igreja semi-abandonada. durante um mês a cidade é completamente tomada por espetáculos, sobretudo espetáculos de humor. E um dos anos que eu fui foi o gajo das vozes da Academia de Polícia. Estava lá a fazer um espetáculo e o espetáculo era o quê? Ele a fazer vozes da Academia de Polícia, 20 ou 30 anos depois. Ele tem toda uma carreira à volta disso, ele é fantástico, faz vozes de tudo e mais alguma coisa. Tu neste, já que falaste em espetáculos e ao vivo, aquelas palavras que hoje em dia parecem um pouco de um universo distópico, tens ido a algum espetáculo ou ao cinema durante esta... Ainda não, tenho várias, fui uma vez ao teatro, mas fui até por motivos profissionais, ou seja, é uma peça que eu se calhar não veria noutro contexto, mas tenho já bilhetes para duas peças de teatro. Acho que foi aquilo que eu ressaquei mais de ver ao vivo, peças de teatro. Eu ia muito, muito, muito ao cinema, mas a partir do momento em que tive uma criança, foi uma coisa que foi diminuindo, até agora não ser uma coisa que não seja tão presente como já foi. Mas eu acho muito interessante o fenómeno de que, quando as salas reabrem, a única sala que eu saiba em Lisboa que está a escutar é o Nimas. Yep, que exatamente. Eu acho que é um fenómeno muito interessante. E eu, de facto, também sinto isso, que é mais depressa eu, de facto, compro um bilhete e vou ao cinema neste, vou usar a expressão novo normal, que todos temos, acho, mas eu vou usá-la. Eu acho que mais depressa ia agora ver uma reposição de um clássico que eu gosto mesmo em sala de cinema do que, se calhar, ia ver qualquer coisa que estaria só porque sim. Por isso, apesar de ainda não ter ido ver nada, acho que mais depressa me apanham num ciclo qualquer de qualquer coisa que eu gosto muito do que propriamente chegar ao El Corte Inglês e ver o que é que está hoje. Não sei quando é que vou voltar a fazer isso. Sim, além de que as estreias com a pandemia, quer dizer, já sem a pandemia já eram o que eram, mas com a pandemia ainda ficaram piores, com todas as poucas coisas que parecem chamar a atenção das pessoas a irem ser cada vez mais adiadas, mas de facto é isso, e até também vi que não é só cá, também em Londres, acho eu, também, ou foi nos Estados Unidos, sim, que uma das grandes cadeias de distribuição também já não conseguiu encher as salas, mas as pequeninas salas, sim, tipo Nimas dos sítios também, é um fenómeno engraçado. Sim, sim, eu não sei se tu alguma vez foste essa, é uma cadeia que existe no Reino Unido, que eu fui para aí há 3 anos em Cambridge e que eu desconhecia e que adorei o conceito, que é uma cadeia que andou a comprar os pequenos cinemas, aqueles cinemas que em Portugal têm andado a fechar, os Kings, os Quartetos ou tudo mais, e isto não é um fenómeno só português, e então é uma cadeia que comprou esses. E então tu tens uma cadeia com o que vem da força de ser uma cadeia, não é um cinema tão independente, mas tem, financeiramente consegue-se sustentar melhor, então são sempre cinemas muito bonitos, com salas pequeninas, que vendem vinho, tem a coisa de tu levas um copo de vinho enquanto vês um filme, tem um restaurantezinho, e tem, pronto, ou seja, é um bocadinho quase, não é bem o melhor dos dois mundos, mas é conseguir que essas salas com essa mística muito interessante continuem vivas, mesmo que para isso seja preciso elas serem uma espécie de luz ao mundo, mas ao menos elas estavam-se a manter. E eu vi algumas coisas quando estive de férias para aqueles lados, vi em Cambridge, pá, e achei o fenómeno, ou seja, eu preferia aquilo a nós termos o King fechado, o Quarteto está a vender no LX, preferia isso. Sim, não, eu percebo perfeitamente. Eu fui algumas vezes ao cinema e ao teatro já, e pá, fui uma vez ao El Corte Inglês e devo dizer, nada contra, pá, os multiplex fazem parte, obviamente, sim, mas entra a sensação, isto sente-se até mais agora por causa de teres de usar máscara, tu sais, sim, do Nimas, tu estás na rua, podes pelo menos, sim, apanhar, sim, um, sim, bocado, sim, de ar, dentro do El Corte Inglês ainda tens de passar aquele corredor todo de máscara e epá, é tão sufocante. Sim, é isso, é uma experiência que é o oposto de relaxante, o oposto de uma coisa que eu faço porque agora durante preciso daqui de um escape mais intenso ou mais lúdico da minha vidinha e não sei se aquilo com uma máscara se eu vou sentir assim tão em escape. É, exatamente. Enfim, faz parte do novo normal. Mas sim, olha, em relação, porque também fazes workshops, e aliás eu fiz um dos teus mudou workshops. Mudou a tua vida, tens de dizer que mudou a tua vida. Mudou a minha vida. Olha que foi uma experiência muito interessante, porque lá está, foi no El Corte Inglês. Okay. E foi muito interessante ver idosas, sim, sim, que não percebiam nada. Mas eu queria te perguntar qual é que foi a pergunta mais estúpida que já te fizeram no workshop? Sabes que as perguntas, eu não sei se são as perguntas mais estúpidas, mas as perguntas que me irritam mais são as perguntas dos tipos, às vezes são raparigas, mas eu vou admitir que são mais vezes rapazes, que acham que têm muita graça, porque quando a única coisa que fazem é estar no café com os amigos a repetir o mesmo sketch dos gatos em loop. Mas como os amigos se riem de eles estarem a repetir o mesmo rap dos matarruanos em loop, eles ficam ali com uma autoconfiança muito exacerbada, em que torna que são pessoas que aparecem lá com muitas certezas absolutas. Pergunta, eu acho que num ambiente de workshop, dificilmente uma pergunta é estúpida. Ou seja, eu prefiro que as pessoas me perguntem. Eu lembro-me que fiquei um bocadinho confusa uma vez que estava a explicar uma coisa e ao fim de eu estar a explicar, uma coisa sobre a criação de personagens em comédia. E ao fim de eu estar a falar há uns bons 20 minutos, uma pessoa que me levanta o braço e pergunta, mas o que é uma sitcom? Porque para mim era óbvio que toda a gente sabia o que é uma sitcom. E depois o teu primeiro impacto é, caraças, eu vou ter que explicar o que é uma sitcom, mas depois é, eu prefiro que me perguntem do que eu estar ali a falar e basicamente estar a apanhar a zero. Por isso eu acho que as Sim. perguntas dificilmente são estúpidas. E tu, nessa turma que tu apanhaste, foi uma turma que para mim foi um desafio muito grande, porque lá está, eu só fizeste pessoas... uma vez lá o workshop, não foi? Só, eu tenho muita pena porque o Corte Inglês pagava muito bem, mas depois eles chegaram à conclusão que um curso, como eles tinham um curso de escrita no geral, com um curso de escrita de humor que não lhes fazia sentido. Eu ainda há pouco tempo voltei a fazer uma proposta para lá e eles disseram que não estavam interessados, o que foi pena, porque eu acho que o curso até correu bem e teve escutado e tudo mais. Mas foi um desafio muito grande porque eu normalmente dou aulas em pós-laboral ou à noite ou ao fim de semana, aquelas aulas, se bem te lembras, eram à tarde. Sim. Então eu tinha sobretudo reformados. Havia outras pessoas que não, tu calculo que se calhar tivesses na altura faculdade ou assim. Eu já era reformado na altura. Foste esperto, foste direto para a parte que interessa do mercado de trabalho. Ou seja, tinha algumas pessoas, tipo, que podiam ser ou estudantes universitários ou pessoas que têm uma flexibilidade de horários diferente, mas a maior parte das pessoas a quem eu dou aulas em circunstâncias normais não podem ir às 3 da tarde, uma sexta-feira, para o Corte Inglês durante 3 horas. Exatamente. E então a minha turma eram sobretudo reformados. E eu não te vou mentir, houve ali, sobretudo na primeira aula, houve ali uma altura que eu pensei, eu não sei como é que eu vou fazer isto, porque todos os exemplos que eu tenho para mostrar, todas as coisas que eu tenho para falar, para estas pessoas é ficção científica. Eu estou à espera que normalmente, ok, não tem toda a gente a obrigação de saber, mas regra geral eu dou aulas num contexto em que se eu disser o The Office e o Ricky Gervais, as pessoas sabem quem é que é. O estares num sítio em que tu dizeres isso ou inventares palavras em russo é rigorosamente a mesma coisa. Foi um bocadinho complicado, mas sabes que é um dos cursos que eu guardo com mais carinho, até porque na última aula houve uma senhora daquelas que falava pelos cotovelos e que sentava lá à frente, tinha 82 anos, e que no final da última aula vem ter comigo para duas coisas. Uma, para me oferecer um livro que ela tinha publicado, aquelas edições, autoedições de autor, que eu tenho guardado até hoje, e que é basicamente um livro com piadas sobre puns. Fantástico. E a outra coisa foi, ela disse-me, está com pressa para se ir embora, porque eu queria convidá-la para beber um, e eu achei que a palavra ia acabar com café, que a frase ia acabar com café, mas a frase acabou com whisky. Ou seja, eu acabei esse curso a beber whisky com uma senhora de 82 anos, num dos cafezinhos do Corte Inglês. Eles claramente já a conheciam, porque nós chegámos e o whisky apareceu. E eu acabei esse curso a beber whisky com uma senhora de 82 anos, por isso tenho ótimas recordações. Oh pai, incrível. Eu acho que me lembro vagamente dessa senhora. Era uma senhora que participava muito durante as aulas, não sim, era? Sim, e às vezes com comentários que não tinham nada a ver, certo? Sim, essa turma foi um desafio. Mas o que é um facto é que eles eram muito fofinhos comigo. Eu nunca me senti, lá está, na primeira aula pensei, não sei muito bem como é que descalça esta bota. Mas depois até os achava muito patuscos e acho que eles aprenderam coisas comigo. Eu também aprendi essas coisas com eles, porque... O humor, e como há bocado quando nós falámos do Academia Polícia 4, uma das diferenças estruturais do humor em relação ao drama é que, com exceções, há exceções sempre, como é óbvio, mas regra geral o drama envelhece muito melhor do que a comédia. Tu podes ver o Casablanca hoje e os teus netos podem um dia ver o Casablanca, que está tudo bem. Tu próprio, a comparar com a tua versão de criança, já não queres ver o Academia de Polícia 4. Eu sei que estou a comparar uma obra-prima com um franchise de comédia. Estou a dar exemplos um bocadinho extremos e que há comédias, coisas, sobretudo do Billy Wilder, que têm aguentado o teste do tempo. Mas é mais incomum. Sim. E então, muitas vezes eles davam-me exemplos de coisas que aquelas pessoas, quando tinham as nossas idades, viam e que eu não faço a mínima ideia do que é que são. Falaram-me imenso de comediantes franceses, comediantes italianos, e foi interessante perceber, lá está, que aquilo de que as pessoas se riem muda ao longo dos tempos, ou pelo menos a maneira como isso se exprime muda ao longo dos tempos. Sim. Eu tive, no início desta semana, para um trabalho, tive a ler o livro do Seinfeld que saiu esta semana, o Isto Tem Piada, que é basicamente um compêndio de piadas dele desde os anos 70 até agora. Tem umas introduções de capítulo, autobiográficas, muito interessantes, mas muito curtinhas, e depois é basicamente um espólio de piadas. E é isso, é, se calhar, eu gosto do Seinfeld, eu acho que se calhar o meu filho não vai achar piada nenhuma ao Seinfeld. Vai ser daqueles livros que ele, um dia, ele agora tem 3 anos, quando ele tiver 23 e pegar naquilo, vai pensar, isto não faz sentido nenhum, isto é tão velhinho. E na altura que o Seinfeld apareceu, aquela maneira de fazer humor de observação, naqueles moldes, não existia propriamente. Por isso, nisso é um meio um bocadinho injusto, que é as melhores coisas que eu possa escrever hoje em dia, se um dia passarem na RTP Memória, provavelmente as pessoas vão pensar, e é que trampa, e seguir. Mas sabes que eu percebo o que tu queres dizer, mas acho que ao mesmo tempo isso também... Epá, não de uma forma tão exponencial, mas acaba por acontecer com o drama também. Quer dizer, eu lembro-me há uns... Se calhar não tanto com o drama, mas com o terror. Eu lembro-me que para aí há 2 ou 3 anos eu fui ver o A Noite dos Mortos-Vivos, numa sessão que o Filipe Melo organizou. Sim, sim, epá, sim. E no fim, epá, e estava imensa gente a rir durante o filme. E ele no fim estava completamente chateado, eu percebo que as pessoas não estavam a levar aquilo a sério. Mas, por outro lado, também percebi porque é que as pessoas estavam a rir daquilo, porque para o nosso standard hoje em dia aquilo não é... Sim, eu acho que há certos filmes de terror que tu ou os vês em determinada fase da tua vida, infância barra adolescência barra young adult, ou se as vês mais à frente, já não... Aquilo já não... O teu cérebro já não consegue... O teu suspension of disbelief já está num estado tal que aquilo não... Mas eu acho que isso até acontece às vezes com os grandes clássicos do terror, tipo, eu consigo perceber porque é que o Psycho é um grande filme, eu não tenho medo do Psycho. Sim. Não ponho nem por um segundo em causa a importância do filme, mas eu não vejo o filme à espera de me assustar. Claro. A primeira vez que eu vi o filme, eu não vou propriamente dizer que fiquei desiludida, porque lá está, é um ótimo filme. Mas eu percebi que a cena, que as cenas que são suposto meter mais medo, para começar, eu já as tinha visto. Porque são tão icónicas que eu já as tinha visto. Exatamente, sim, sim. E depois, lá está, nós estamos habituados hoje em dia a um ritmo de tensão um bocadinho diferente. Por isso, sim, o terror também, eu também acho que não envelhece impecavelmente, salvo se tu vires os filmes ali numa fase da tua vida em que, sim, o teu suspension of disbelief e o teu estar à procura dos fios de nylon não, ainda não está lá. Exatamente. Olha, mudando de assunto, porque isto está um bocadinho cronometrado, porque isto também acaba aos 40 minutos, lá, que é como eu pus mais uma câmara, isto, okay, ele põe um limite de tempo. Uma coisa completamente diferente, mas é que outro dia estava, não sei se já estava a almoçar ou não, mas estava a dar o Inspector Max na TVI. Sim. E... Pai, e era mesmo aquele momento final do episódio, estás a ver, em que o Max, sim, dá um tapo no bandido, safanão, e cai para o lado. Sim. Como, safanão é como quem diz. Não é safanão, eu sei. Como é que se escreve isso? O que é que tu punhas só? O Max aparece e... Olha, o Max foi a primeira ficção que eu escrevi na vida. Eu comecei a escrever em Inspector Max, tinha 22 ou 23 anos. Que é uma coisa que agora, olhando para trás, é uma maluquice do caraças. Eu nunca tinha escrito... Um guião no sentido, um guião com arco, nunca tinha escrito um guião na vida. Eu tinha tirado um curso de jornalismo, nem sequer tinha próprio, na altura nem sequer tinha feito grande formação em guionismo, na altura nem sequer sabia o que era uma aqui. E de repente dizem a uma miúda que nunca tinha escrito um guião na vida, olha, queres escrever isto que é só prime time, TVI, 1 milhão de pessoas a ver? E pronto, a pessoa que me perguntou isso foi inconsciente, e eu também fui inconsciente porque respondi que sim. E eu costumo dizer, eu tenho muito, muito carinho pelo Inspector Max. É fascinante, acho que vais ver o rabo do meu gato. É fascinante a quantidade de pessoas que hoje em dia ainda vê, sobretudo os episódios antigos, porque depois a TVI fez uma versão nova que não pegou, são os antigos que as pessoas querem ver. E aquilo é assim um fenómeno que eu próprio não estava muito à espera. E eu aprendi muitíssimo a escrever em Inspector Max, porque aquilo tinha regras muito, muito, muito apertadas. Aquilo, cada vez que eu entregava um guião, eu achava que tinha entregue um milagre. Porque ele tinha regras muito apertadas. Por isso, respondendo à tua pergunta, nós tínhamos uma lista de coisas que o cão era capaz de fazer. Sendo que algumas delas eram só absurdas, porque eram coisas que em teoria o cão podia fazer, mas que nunca na vida haveria orçamento para isso. Por exemplo, uma das coisas que estava na lista era que o Max, que não era o Max, como deves calcular, eram 9 cães, alguns deles cadelas. E se tu olhas com atenção, vês tudo, vês maminhas, vês que os cães têm manchas diferentes, se tu prestares atenção, vês tudo. E uma das coisas que estava na lista é que o Max era capaz de saltar de um helicóptero para dentro d'água. A pessoa fica muito obrigada, mas tendo em conta que eu tenho sempre que estar a arranjar justificação para os crimes serem de dia, porque é mais caro filmar à noite, se calhar não vai ser o helicóptero que a gente vai conseguir pôr. E depois, a lista estava sempre a mudar, mas regra geral para tirar coisas e não para acrescentar. Eu lembro, por exemplo, não foi com um guião meu, mas com um guião de um colega meu ter voltado para trás, porque era preciso o Max abocanhar uma lata e levar essa lata até ao dono. E a resposta foi que o cão não conseguia abocanhar latas. Só coisas ou de madeira, ou eram outros materiais. Mas latas, nem pensar, e o guião voltou para trás. E uma das regras que tu tinhas é que era obrigatório que o Max fosse essencial à resolução do crime. Por isso é que tu tens quase sempre, depois depois, na verdade, diz isto e na prática o cão faz 3 coisas. É, são as 3 coisas que tu vês em loop na série. É o clássico que eu usei até à náusea, de alguém vai a disparar e o cão morde o braço. É o cão tentar atirar alguém ao chão, sempre com o ar um bocado fajuto, ou é o cão descobrir qualquer coisa, mas era muito, muito limitado. E a quantidade de vezes que eu estruturei uma história de um policial, quem é que era, vi tudo e pensei, pá, está porreiro. E depois olha, ah, esqueci-me do cão. Não tem cão este episódio. E tinha que ir ali à força perceber, ok, o que é que o cabrão do cão pode fazer que me resolva aqui a história? E o grande problema era esse, porque o cão era um... Pronto, aquela era uma série familiar e o cão era um chamariz grande, mas o que é um facto é que o cão só nos estorvava. Do ponto de vista do guião, o cão só nos estorvava. Sim, porque se não fosse isso, teriam feito ali uma obra-prima da história da televisão. Sabes que eu não olho para o Max, as pessoas às vezes perguntam para o Max convencidas que eu vou tumbar para o lado de vergonha. Tenho 0 vergonha do Max, 0 mesmo. Não, disse o contrário. E já vi várias séries de aventura feitas em Portugal que eu genuinamente penso, olho para as séries e penso, mesmo algumas recentes e penso, o Max era melhor. Também calma que aí o standard, os parâmetros também não estão muito elevados. Não interessa, eu escrevi o Max há 17 anos. Tinha a obrigação de, se houver uma série agora de aventuras, 17 anos depois tinha a obrigação de ser melhor. Se não é, eu posso vangloriar-me. Exatamente. Pronto, nisso tens razão. Mas olha, só para terminar também, para não te tomar mais tempo. 9h41, isto está aqui em cima. Já está aí... Eu estive a ler o texto que tu publicaste recentemente sobre o Pátria, e que ainda não vi, devo dizer. E, tu não és e agora tão muito de séries, pois não? Tu séries não te... Eu tento tu ver... Tu nunca caíste para o Dark Side? Não, caí. Olha, eu já vi o The Wire, por exemplo. Ok. E o Breaking Bad e o Esperanto. Sim. Mas por causa disto, estares a comparar o Max a muito do que se faz em Portugal. Estava-me a lembrar de como tu, no texto do Pátria, começas a fazer uma espécie de desabafo. Estás a dizer que ser guionista em Portugal é uma coisa muito lixada e depois às tantas dizes que ser guionista em Portugal é estar sempre a ver a cenoura à nossa frente apenas para atirarem no último segundo. Eu queria te perguntar, e isto é uma coisa que até tem sido recorrente aqui com outros convidados, se a quantidade de projetos que deixaste na gaveta é maior do que aqueles que concretizaste. Ah, sem dúvida. E a quantidade de projetos que eu tive aprovados e não foram para a frente é maior do que a quantidade de projetos que eu tenho realizados e que as pessoas tenham visto. Em Portugal, tirando uma ou outra rara e honrosa exceção, arrisca-se muito pouco faz muito o mesmo género de coisas, faz muito com equipas que são equipas de novelas, e eu não tenho zero contra novelas, acho que elas têm um papel importante e digno, mas se tu estás a fazer uma série feita da mesma maneira que se faz uma novela, isso, como é óbvio, nota-se, e é um mercado muito, muito pequeno. O que me chateia, não é que me chateia mais, mas do ponto de vista de uma guionista, o que me incomoda mesmo é um bocadinho criar-se a ideia falsa de que Portugal não tem a sua Casa de Papel porque não há pessoas com boas ideias. Que Portugal não faz isto e não faz aquilo porque ninguém teve uma boa ideia. E isso não é verdade. E tal como eu me sinto injustiçada na minha classe, eu tenho a certeza absoluta que se falas com um realizador, com um editor de som, com um diretor de fotografia, que provavelmente ouves respostas semelhantes. Eu só posso é falar daquilo em que eu sei e aquilo em que eu trabalho. Mas cá há muito esta ideia de, pois, não há. É assim, também não há maneira de haver. Se tu estás sempre a querer relva toda igual e à mínima flor que nasce, tu achas que vai ser uma erva daninha e arrancas, nunca vamos sair daqui. E, por exemplo, o concurso que houve há pouco tempo do ICA com a Netflix. Sim. O que me fez muita confusão no resultado do concurso. Eu concorri, como concorreu o meio mundo, não estava nada à espera de ganhar, concorri porque... Claro. Faz parte do meu trabalho concorrer a estas coisas, mas o que me fez confusão é, eu não estava à espera de ganhar, mas estava à espera que quando saísse a lista dos vencedores, que eu olhasse para ela e reconhecesse os meus pares. E o que acontece com aquela lista é que aquela lista perpetua o estigma e a ideia errada de Portugal não tem guionistas. Tu olhas para aquela lista e, tirando um ou outro caso, as pessoas não são guionistas. E se me disseres, mas uma pessoa que não é guionista não pode ter uma ideia ótima para uma série? É claro que pode. É claro que uma pessoa que trabalha na loja do cidadão, mas que secretamente quer escrever, pode ter uma ideia do caraças para uma série. Mas é estranho tu fazeres um concurso que não é um concurso de produtores, não é um concurso supostamente em conta o currículo, não é isso tudo, e tu olhas, e a diferença de vencedores em relação àquilo que seria um concurso clássico do ICA é perto de nenhuma. E o que me chateou naquilo foi, isto está mais uma vez a criar o discurso errado e falso de que Portugal não tem guionistas, de que Portugal não tem pessoas para ter ideias para fazer coisas e que por isso é que nós não saímos da cepa torta. E isso não é, simplesmente não é verdade. Sim. Não, também foi um dos 1.200 candidatos, não foi? Sim, porque sim. Não, sabes que o que me disseram é que éramos 3.000. 1.200 foi quem mandou lá coisas que não estavam desenhadas a lápis de cera. 1.200 foi quem passou o crivo de, pá, pronto, é um documento de Word com as páginas que nós pedimos. Epá, sim, mas eu percebo totalmente a tua, eu obviamente, tendo em conta a quantidade de profissionais que estavam a concorrer, nunca na vida pensei que aquilo que estava a fazer com os meus amigos chegasse a algum sítio, mas quando vejo os concorrentes que ganham e os projetos que ganham, e lá está, quer dizer, há o estigma, continua a haver o estigma e nada muda. E depois é por isso depois que ainda continuamos a ter o Moita Flores a escrever séries para a televisão. Exatamente. Tu tens as mesmas pessoas a escrever séries e depois o que é, isto nota-se em televisão e eu acho que ainda se nota mais no cinema, que é tens facções umas contra as outras. É tipo, isto não é futebol em que tu tens que escolher ser do Futebol Clube do Porto e és do Futebol Clube do Porto a vida toda. Tu em Portugal tens ou a facção do cinema de autor ou a facção de vamos fazer piadas sobre maricas em 2020. E parece que não tens nada no meio, ou tens coisas infantis, vou-lhe chamar assim, falta de palavra melhor, ou tens cinema de autor. Eu acho que ambas essas coisas têm o seu espaço, como é óbvio. Nós não fazemos é mais nada. E sempre que alguém tem sucesso a fazer uma coisa um bocadinho diferente, o que acontece é, de repente, o que te encomendam é tu fazeres uma coisa igual àquilo que o primeiro gajo fez diferente. Exatamente. E depois, na verdade, às vezes os canais de televisão, por exemplo, acham que vou arriscar imenso com não sei o quê, depois não arriscam nada. Na altura que a Porta dos Fundos começou a ter muito sucesso, de repente havia uma data de canais a dizer, também queremos fazer a Porta dos Fundos, também queremos sketches que não são da atualidade. Mas tu, ao segundo episódio, eu estou a dizer, não podem pôr ninguém a imitar o Sócrates, não? A gente tem aqui umas perucas, ao segundo episódio já não é nada disso. Arrisca-se muito, muito pouco. Isto obviamente que é uma conversa mais extensa sobre os públicos, o que é que os públicos querem, que tipos de público é que há, enfim, é uma conversa complexa, mas o que não se arrisca é muito notório. É verdade. E olha, eu tenho muita pena de termos de acabar por aqui, mas de facto estava a gostar muito da conversa. Obrigadíssimo. Ora, essa, obrigada eu. E pronto, foi esta a conversa do 80º episódio do À Beira do Abismo. Espero mesmo que tenham gostado, continuem desse lado, porque vamos ter mais episódios, obviamente, nas próximas semanas. Talvez uma pequena pausa lá para a altura do Natal, como já aconteceu no ano passado. Não tão grande, porque foi uma pausa de alguns meses, mas pelo menos uma pausa na altura do Natal. Posso-vos adiantar, desde já, que o convidado da próxima semana é o João Botelho, o realizador, que fez agora, recentemente, o Ano da Morte de Ricardo Reis, a versão de cinema do famoso romance de José Saramago. Foi a segunda conversa gravada ao vivo desta temporada pós-confinamento, e a segunda gravada pós-confinamento de forma presencial, e espero que gostem. Esperemos que outras conversas presenciais aconteçam ou não. Vocês sabem, todos sabem, que isto está muito incerto, portanto mais vale não prometer nada para já. Mas o que vos posso pedir e que me podem prometer é subscreverem este podcast na plataforma onde o ouvem, recomendarem aos vossos amigos, partilharem, enviarem sugestões de convidados e sugestões de questões, se tiverem, para as redes sociais do podcast. Facebook e Instagram é Podcast Abismo. E existe também o mail, que é podcast.abeiradoabismo@gmail.com. E é isto. Hoje, apesar da conversa ser mais curta, eu não vou estar a falar muito nestas partes finais. Ficamos por aqui. Espero que aproveitem o fim de semana. Aproveitem também para pôr os episódios deste podcast em dia. E pronto. Voltamos a ver-nos na próxima semana. E até lá. Bem-ajam. À beira do abismo.